Troco teu leite e mel por meu suor e algumas rugas. Me ajudas a sonhar. Te salvo de dragões. Troco um lugar no céu por vadiar nas tuas grutas. Me pregas nos botões. Eu trato de vender relógios de sol e copos de chuva, punhados de azul, receitas de ajuda, uns quadros de Deus, fatias de fruta. Troca saliões por rebeldares, meia. Me inventas um troféu. Eu trato de vencer. Solto meu barco ao léu das tuas velas preias. Me diz onde chegar. Eu vivo de aceitar retalhos de sol, caminhos de seda, tecidos no chão das fibras da dor. Desejo teu por um silêncio à luz da lua. Bem feitas vendavais, eu quero iluminar um par de lampiões em troca de aventura. Me dizes que será. Eu faço o que puder. Relógios de sol, receitas de chuva, os versos de Deus, os quadros de frutas, pedaços de chão das linhas da tua mão.